100% musique portugaise. O prazer está aqui. Et oui, on se retrouve pour un nouveau direct, les voix du Portugal sur www.radioopenfm.fr ou sur le 97.9. Vous pouvez aussi m'appeler au 05 55 56 21 44 pour vos petites dédicaces. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, on va vous mettre déjà des petits chants de Noël. Et puis, voilà, j'espère que vous allez bien. Bom dia a todos. Estão na www.radiopenfm.fr ou no 97.9. Podem chamar ao 05 55 56 21 44 para as dedicatórias. E hoje vamos ouvir já uns cantos de Natal e mais música por à frente. Até meio-dia. Agora vamos já com uma musiquinha de Natal. É para te desejar um Feliz Natal, Fátima. E tua noite, eu podia ser um sul e tua norte. Eu podia ser de fogo e tu de gelo. Eu teria o mesmo sentimento se vivesses tu no sol e eu na lua. Eu viveria na tua rua. Nossa realidade é assim, nua e crua, porque a minha vida está atada à tua. Mas nada me vai mudar, eu por ti movo montanha. Nada me vai mudar, eu por ti vou até. As estrelas do céu não vai mudar, não mudarão os meus sentimentos. Eu por ti movo montanhas. A malta gosta de comer e de dançar e para a festa toda a noite ninguém pode parar.

carinho. Terra que me viu crescer, prometo que voltarei, para depois poder dizer em voz alta que cheguei. Bom dia, Miquel. E obrigada. Eu não sei que graça tem uma garrafa sem vinho, uma cama sem mulher e um jantar sem toucinho. E um jantar sem toucinho. E um jantar sem toucinho. Eu não sei que graça tem uma garrafa sem vinho. Ai, era o vinho, meu pai, era o vinho, era a coisa que mais adorava. Enquanto eu bebia, a vida para mim parava. Ai, era o vinho, meu pai, era o vinho, era a coisa que mais adorava. Enquanto eu bebia, a vida para mim parava. agora vai uma música pedida por Miquel para todos os ouvintes da Rádio Panafam. Toque e dança. Vira no que vira. Isso mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Dançar e nós cantamos, e tudo vira quando chegamos. Cantar e dançar. tinha de repente para tudo que quisermos. Para todos.

encore une petite chanson de Noël présente no Natal. Musique portugaise. Au plaisir d'être ici. Allez, comme c'est bientôt Noël, je vais vous faire une petite recette de beignets, les beignets de Côte-Quiron. Il vous faut 200 g de purée de potiron, cuite dans de l'eau et réduite en purée. Donc, 250 g de farine, une pincée de sel, 2 œufs, un sachet de beurre, de levure boulangère, 50 g de sucre en poudre, de la cannelle et de l'huile pour les frire. Alors, vous mettez la purée de potiron dans un grand saladier avec la pincée de sel, Vous versez la farine petit à petit tout en mélangeant. Vous ajoutez les deux œufs battus en omelette et bien mélanger tout ça. Ajoutez enfin la levure de boulanger et bien mélanger encore. Recouvrir le saladier d'un torchon et laisser lever la pâte dans un endroit chaud. Pendant 5 minutes, pendant 1 heure, 2 heures même. Au bout de 2 heures, la pâte est normalement doublée de volume. Vous mélangez à nouveau la pâte à beignets, vous faites chauffer l'huile. Et puis vous prélevez avec 2 cuillères à soupe une portion de pâte et vous la plongez dans l'huile. Et ainsi jusqu'à la fin du saladier. Et voilà, vous avez des petits beignets au potiron pour 4 personnes. Voilà, voilà, voilà. Allez, on va repartir en musique. Minha que o sapo. A Rosinha tem um sapo, também é de estimação. Ela não deixa eu passar a mão. Fui à casa dela para ver o sapito. Passei a mão, ficou esquisito. Tem uma minhoca, é de estimação. Mas a minha deixo, não deixo não. A minha minhoca é de estimação. Me importava.

já por reggaeton. Vamos ficar juntos tu e eu. Mas nem levas um beijinho, só leva. Mais mais conforto do que a vida te deu para viver. Oh, minha mãe, eu te agradeço por cuidares tão bem de mim, mesmo que um dia alguém te leve para longe daqui, meu coração ficará carente. Minha mãe, esse teu lugar, mãe, há só uma. Sou o filho que Deus deu para tu cuidares. Mãe, há só uma. Nem a distância pode separar. Porque mãe, há só uma. Mãe, há só uma. Ninguém pode roubar esse teu lugar. E mãe, há só uma. Sou o filho que Deus deu para tu cuidares. Mãe, há só uma. Nem a distância pode separar, porque mãe, há só uma. Nunca é tarde para dizer que te amo, minha mãe. Esse menino, agora homem, já percebeu que aquele amor que tu lhe deste é igual ao meu. E hoje eu sei que os meus filhos são pedaços teus. Te agradeço por cuidares tão bem de mim, mesmo que um dia alguém te leve para longe daqui, meu coração ficará carente. Minha mãe, há só uma, ninguém pode roubar esse teu lugar. Mãe, há só uma, sou o filho que Deus deu para tu cuidares. Nem a distância pode separar, porque mãe, há só uma. Mãe, há só uma. Mãe, há só uma. Mãe, há só uma. Nem a distância pode separar, porque mãe, há só uma. Nunca é tarde para dizer que te amo. Radio BNFM, 9h midi. Bienvenue au sol et à musique. Bienvenue entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune, au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. Au plaisir d'être ici. Et maintenant, une petite dédicace pour mes sœurs, Mokika, Jmine et Jmenej. Allez, c'est parti! Tu gostas tanto delas, só me pedes para as ver. Toda a gente me diz

Descontrolado, descontrolado à procura de ti. Dentro do meu carro acendo cigarros fora de mim. Vejo-te em todo lado alucinado com esta falta de ti. Desde que tu foste embora eu não vejo a hora de voltares para mim. Desde que tu foste embora eu não vejo a hora de te ter aqui. Aonde estás agora? Eu quero saber. Sinto a tua falta a toda hora. Eu quero viver. Sem ti não sei viver. Eu quero teu carinho, um abraço e beijinho, assim sobreviver. Ando por todo lado, descontrolado, à procura de ti. Dentro do meu carro acendo cigarros fora de mim. Vejo-te em todo lado alucinado com esta falta de ti. Desde que tu foste embora eu não vejo a hora de voltares para mim. Desde que tu foste embora eu não vejo a hora de te ter aqui. Aonde estás agora? Eu quero saber. Sinto a tua falta a toda hora. Eu quero viver. Aonde estás agora? Rádio Peregrina, Voz de Portugal. Eu quero teu carinho, um abraço e beijinho, assim sobreviver. Não quero ficar aqui na solidão. Tu te foste embora, me deixaste assim. É quem vou agora dar meu coração. Essa lá parte do côté de Montélimar pour Bénédicte. Deixaste aqui só e desesperado. Que não sei agora que vai ser de mim. Pois na minha vida nada sou sem ti. Estou aqui só sem ninguém. Vou dar um tempo para te ver voltar. Já sei de tudo o que o amor me fez. Depois de tudo, se ainda me queres, podes vir, mulher, para mim outra vez. Vou dar um tempo, sei que vais voltar. Arrependida, vou poder chegar. Só desta vez não te vou perdoar. Se quiseres ficar, tens que dar amor. Quero ficar aqui na solidão. Tu te foste embora, me deixaste assim. É quem vou agora dar meu coração.

Vous êtes bien sur le www.radiofmfm.fr ou sur le 97.9. Vous pouvez m'appeler au 05 55 56 24 44. 05 55 56 21 44. Désolé. Pour vos petites dédicaces, me faire un petit coucou tout simplement, ou souhaiter un joyeux Noël à qui vous voulez. Voilà, voilà, voilà. Et puis, eh ben, j'espère que vous passez un bon moment en ma compagnie. Il nous reste à peu près une heure. Allez, on repart en musique. Ça là, c'est pour Ben. Eu faço um vistão com cabeção. Acho um pirão andar sem chapéu. Mas chama da pega, tenho que.

Essa mulher me enlouquece. Chega, chega, chega. fosse. Fazes o que quiseres. Não há uma discoteca nem uma besteria. Só sei que todos adoram, eu vou lá todos os dias. Venham comigo, almanhando o engate. Vamos dançar, quando a luz se apagar, tu podes dar um amasso. Venham comigo, almanhando do malhão. Vamos dançar, quando a luz se apagar, tu podes meter a mão. Ei, maroto! Quem quiser se divertir, conhecer mulheres gostosas, venham todos lá comigo, conheço uma casa nova. Não é uma discoteca, nem uma danceteria. Só sei que todos adoram, eu vou lá todos os dias. Venham comigo, amanhã do engate. Vamos dançar, quando a luz se apagar, tu podes dar um amasso. Venham comigo, para o engate do malhão. Vamos dançar, quando a luz se apagar, tu podes meter a mão. Quem quiser se divertir, conhecer malta porreira, é no malhão do engate que dá ação a noite inteira. Não há uma discoteca, nem uma danceteria. Só sei que todos adoram, eu vou lá todos os dias. Venham comigo ao malhão do engate. Vamos dançar, quando a luz se apagar, tu podes dar um amasso. Venham comigo para o engate do malhão. Vamos dançar, quando a luz se apagar, tu podes meter a mão. Ei, maroto! Venham comigo para o malhão do engate. Vamos dançar, quando a luz se apagar, podes dar um amasso. Venham comigo para o engate do malhão. Vamos dançar, quando a luz se apagar, tu podes meter a mão. Ai! Rádio Open FM, 9h midi, les voix du Portugal. N'oubliez pas que vous pouvez m'appeler au 05 55 56 21 44 pour toutes vos dédicaces. Quando foste embora, levaste a nossa paixão. Ficou um vazio, uma Luís Filipe Reis, coração cigano. Minha estrela, minha pura ilusão. Mas tu foste embora, não consigo estar sem ti. Mas meu coração, diz que você deu, está escrito nas estrelas do céu. E coração cigano, que anda tão perdido. Coração cigano, só quer estar contigo. Coração que chora por não estares aqui. Coração cigano, quando foste embora e levaste o nosso amor, ficou uma ferida que não cura nunca mais. Eras meu sorriso, a minha luz, o meu melhor. Desde que te foste, a minha alma não tem paz. Mas meu coração diz que você deu, está escrito nas estrelas do céu. Ai, coração cigano, que anda tão perdido. Coração cigano, só quer estar contigo. Coração que chora por não estares aqui. cigano. dizem por aí. É só inveja e confusão, fazem cantigas. Eu até sou um bom rapaz, tu sabes, podes perguntar às tuas amigas. Sabes que santo eu não sou, se elas me chamam eu vou, tiro-lhes as medidas. Mas quando é para dançar, sabes que és tu o meu par, não quero outras raparigas. Chega-te que eu não morro, só ferro de mansinho. Anda a dançar comigo, beija-se o pescoço e dá-te o meu carinho. Chega-te que eu não morro, só ferro de mansinho. Anda a dançar comigo, beija-se o pescoço, sempre com carinho. Eu nem sou de me gabar, mas se ouvires falar do meu nome por aí, loira ou morena é igual, não ligues, é tudo normal, tem inveja de ti. Sabes que santo eu não sou, se elas me chamam eu vou, tiro-lhes as medidas. Mas quando é para dançar, sabes que és tu o meu par, não quero outras raparigas. Partilhar, sempre sonhar. Tens o abraço que preciso ao acordar. Trazes contigo esse brilho no olhar. Tu és amor, és vida, és meu respirar. És o meu desejo. Allez, celle-là, c'est pour toi, Juliana et Timéo. Allez, tu vas demander quoi au Père Noël? Allez, c'est parti, bon pedir au Pai Natal. Vous l'avez déjà passé, mais les petits sont arrivés maintenant, donc voilà.

La recette pour Sylviane Silman. Petite dédicace tout spécialement pour elle. Elle voulait l'écouter et bon, je lui fais plaisir. Laisse-moi le changer, mais quand je t'aime, tu doutes mon amour. Moi, je peux pas t'oublier. Ça crie, ça casse tout dans la maison. Pourtant, on a compté les saisons. Tu vas pas partir sans raison, non. De quoi tu me parles? Dans ma tête, y'a toi et moi. La recette, c'est toi et moi. On sait déjà pourquoi tu pars à la fête. Je ne pense qu'à toi. La recette, c'est toi et moi. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je te dans la tête, ne me quitte pas. Tu sais, dans ma tête, c'est toi et moi. Juste toi et moi. Et maintenant, posons les cartes sur la table. Donne-moi des raisons valables. Je comprendrai. Et maintenant, dis-moi pourquoi toutes ces peurs. Mais s'il te plaît, tout en douceur. Car je comprendrai. Ça crie, ça casse tout dans la maison. Pourtant, on a compté les saisons. Tu vas pas partir sans raison, non. De quoi tu me parles? Dans ma tête, y'a toi et moi. La recette, c'est toi et moi. On sait déjà pourquoi tu pars à la fête. Je ne pense qu'à toi. La recette, c'est toi et moi. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je te prends la tête, ne me quitte pas. Tu sais, dans ma tête, c'est toi et moi. Tout le monde autour pourrait me quitter. Tant que t'es là, je suis bien, mon amour. Faut pas l'oublier. De quoi tu me parles? Dans ma tête, y'a que toi et moi. La recette, c'est toi et moi. On sait déjà pourquoi tu pars à la fête. Je ne pense qu'à toi. La recette, c'est toi et moi. Ne me quitte pas. De quoi tu me parles? Y'a toi et moi, la recette c'est toi et moi. On sait déjà pourquoi tu pars à la fête. Je ne pense qu'à toi. La recette c'est toi et moi. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je te dans la tête, ne me quitte pas. Tu sais dans ma tête, c'est toi et moi. Juste toi et moi. Open FM 9h midi. Bienvenue en sol et à musique. Bienvenue entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune, au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. Au plaisir est aqui. Et voilà, l'émission est terminée. Vous étiez bien sur le www.radiopnfm.fr ou le 97.9. Je vous souhaite un bon dimanche, de bonnes vacances pour les fêtes et de bonnes fêtes, bien sûr, de joyeuses fêtes. J'espère que vous passerez de très bons réveillons. Quant à moi, je ne reviendrai que début janvier puisque les fêtes, c'est un dimanche. Donc voilà. Allez, je vous souhaite de très bonnes fêtes à tous. Bye bye. Time. associations ou habitants des Monts d'Ambazac, faites parler de vous au quotidien grâce à Radio Open FM, votre radio. Interviews, agendas, publicité ou partenariat, notre équipe est à votre écoute pour mettre en lumière le savoir-faire et les initiatives de ceux qui font bouger le territoire. Alors contactez-nous au 05 55 56 21 44.